De manhã cedo, num lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado pra esperar os compradores. Depois passava pela frente do palanque, afincado ao pé do tanque que chamava bebedor. E nesse dia minha véia foi comprada numa leva separada de um senhor mocinho ainda. Minha veinha era flor dos cativeiros, foi até mãe do terreiro da família dos Cambinda. No mesmo dia em que levaram minha preta, me botaram nas grietas, que pro mote eu não fugi. E desde então o preto velho a percurou, ficou velho como eu tô, mas como é grande esse Brasil. E quando veio de Isabel as alforrias, percurei mais 15 dias, mas a vista me fartou. Só peço agora que me leve sim a Isabel, quero ver se tá no céu, minha véia, meu amor.